Atenção, caçadores. A caçada começou. E agora, com vocês. Com vocês. O show do animal toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Pronto pra dar-lhe a dentada. E sabe quem tá aqui pra comandar o show do gigante? É o gordo. É o gordo. E o Dinho. Irmãos que são a maior referência em pressão do estado do Pará. Alô, gordo! Já estou na área! Alô, Dinho! É a sexta toca top do Real! Agora é com vocês! É comigo, irmão! 3, 2, 1, é agora! Joga pra cima, mãozinha e vai! Você estava esperando, né? Vai começar o bagulho doido! E vai, vai, vai, vai, vai, vai! Já vira! E a referência chega assim, ó! Bota a pressão no bagulho assim, ó! E aí, maninho? O ponte lotado e a gente chega na pressão assim, ó! Arrepiando tudo por onde passa! Bora, maninho! Bota na pressão! É aquela contagem que todo mundo já sabe! 5, 4, 2, 1, explode! Espálvora! Se é pressão, é a referência que tá no ar. A maior referência em pressão está no ar. Gordo e Dinho, pressão. É bagulho doido. É bagulho doido. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E o produtor carioca hoje, registrando tudo no ponte. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho aí. Bora fazer a contagem assim. Joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 3, 2, 1. Hoje, tá do jeito que ele gosta, né, Bezerra? Bora pra cima, moleque, que hoje é tudo seu. É o aniversário do produtor. E bota na pressão, bota, bota na pressão. Bora, meu parceiro Igor do Posto Rana. E aí, meu parceiro Zero Bala, você, a dona Barbie, também tá na área. E olha o batidão, tá rolando, e a galera joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai virar mais uma na batida. E aí, meu parceiro Robert dos Fudidinhos? Ela quer dar brava, ela quer dar brava, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, mas ela quer o seu favor, ela quer dar brava. E o meu parceiro Raul Stumano? E aí, Luiz Lu? E o meu parceiro Francial da Xerox também tá na área? Se gosta desse é o mais com mais conselhos também. E aí, Rodolfo e Super Meninos? E aí, Beckzinho dos Revoltados também tá na área? Segura! Acima! do preto. Planejei. Um assalto foda, mas valeu. E aí, meu produtor Leandro Bezerra? A nossa tropa é o 57 de xoxota. A festa tá bonita, ó. 57 de xoxota, tropa. E a galera vem dançando e vem dançando. Eu quero ver todo mundo. E o nosso parceiro Droid do Barreiro, ele e a dona Erika. E aí, compadre Paulinho, vem te embora que o ponte tá fervendo, garoto. E o meu parceiro Alan da GDS, você, o Bruno da CB, fora a fila da TF, segura a filé. É Belém do Pará, tá 40 graus. E aqui no Crocodilo. Brigava todo dia com a dona. Tu curtir o corpo toda semana. O ruim é que era fofoca demais. E ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não toco minha favela por nenhuma. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E as pepecas vêm em mim. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E as pepecas vêm em mim. Vem em mim. Joga perereca. Gritinho. Solta a banhada. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é coco? Quem é coco? Quem é coco? Quem é coco? Vai pro coco. Quem é coco vai pro coco. Quem é coco vai pro coco. Quem é coco vai pro coco. Quem é troco? Renato Reis, Renato Reis, agora. Quem é troco? Vai pro troco. Hoje vai rolar deitada. Hoje vai rolar deitada. Quem é troco? Vai pro troco. Rocket box, rocket box. Quem é troco? Vai pro troco. Rocket box, rocket box. Faz a boca do animal. Faz a boca do animal. Faz a boca do animal. Faz a boca do animal. DJ Lohan que tá tocando. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Este crocodilo virou minha casa agora. Eu não vou embora. Essa aqui tem a marca do Renato Reis. Passa o pano aí, ó. Virou minha casa agora. Like a selling Macy's. Watch this house of cards fall in all the new shit. I'm a detective all like Dick Tracy. Get big, get bold, now get racy. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Quem é croco? Vai pro croco. Hoje vai rolar deitada. Hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Faz a boca do animal. Faz a boca do animal. Faz a boca do animal. Faz a boca do animal. Toma, toma, toma, toma, toma. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Segura! Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. É o quê? E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, é só vir com o Gordo e o Dinho. Toma pressão! Que tu quer, então lá vai. Bora, bora, bora virar mais um. Para as mana do no beat, eu vou levar essa pra mim. E o nosso amigo Deco da XP, Ricardo Rios, tá na área. Bora, meu parceiro Igor Rocha, você, o Igor Mendes. E o meu parceiro Igor Neves. Tá todo mundo aqui, ó. E o chute certo, segura, moleque. Deixa eu abraçar também aqui a toda a minha galera que hoje veio lá do Cumbu pra curtir aqui o Crocodilo. Meu amigo Anderson, amigo particular do Gordudinho de Velhos Carnavais. Gordudinho tão tocando e o show fica pressão. Gordudinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro... O bigodinho da equipe rasga dinheiro. Não, o Ted Mil Grau. Tá todo mundo aqui, ó. Galera da Guanabara, o Lucas de Santa Catarina. Minha, vou conseguir jogar na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que eu vim comer minha tcheca. Toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, agora! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E aí vem a mulher vinda. E as novinhas me adoram. As novinhas aqui do coco, elas me adoram. As novinhas aqui. O Alanzinho da Bandeira, quando entrar, ele também falou que é dele isso aí. Vem embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Você, você tá com força, hoje eu vou sentir com força. Pra cima, Alanzinho. E vai passando o poro dos danadinhos. E aí, poro? O empresário Railson da barbearia. O homem que comanda a barbearia Alan Show. Ele também tá na área. Segura, meu parceiro Renan Miranda. Hoje eu vou parar no corpo. Amigo Denis Noronha, o homem do HB20, tá na área, segura Denis! E o meu parceiro Batata do Grupo Mix, ele, meu parceiro Leonan, e o Zezinho Paraense, meu parceiro Alessandro Sheik, aniversário do meio quilo hoje, parabéns meio quilo! Bora botar pra tremer o bonde assim, ó! E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E joga pra cima a mãozinha e treme pro lado, treme pro outro, treme pro lado, treme pro outro. E o meu parceiro Baquinho de Curitiba, meu parceiro Bel falou assim, ó. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Já, já, já, já. Ah, funciona. E aí, Fabinho Ferrari? O meu parceiro CDP também tá comigo. E aí, moleque? Bob da coxinha do Bob, bora pra cima, papai! É que o povo se sentou porque a gente se juntou. Se tiver o grito, eu quero ouvir. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, tudo, vai tremendo, treme, tudo, vai tremendo. Todos os canhões, ela treme, treme, todos os canhões, ela canhões, canhões. E agora? Preparem o canhão principal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E o meu parceiro Thiago Tormenta e o Júnior Boca, os caras que comandam o chute certo. Eu não me deu, a também tá comigo. Bora sim, bora sim. Bora, vai, já. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E aí, meu parceiro Ralph, já. Oh! Os caras de pau estão na área. Segura a pressão. Olha o batidão, olha o batidão, tá rolando e a galera vai dançando e o Dinho detonando e o gordo manda ver, manda ver. Bora, maninho, já! O Dinho gordo é bom, quando ele entra o som é dobrado. E aí, meu parceiro doidinho, é bom, e o meu parceiro, é picadinho atribulado. É os empresários da SEASA, firme e forte, bora pra cima, senhor! Arribia! E o nosso gerente Marcelo do Whisky, o cara que é o grande responsável pelo grande sucesso da sexta Toca Top do Real. E já vou logo dar o papo reto pra galera. Domingo tem Crocodilo de volta aqui com o Rob. Aniversário do meu grande amigo Luciano da RL Eventos. Todos os camarotes esgotados. E domingo o bicho vai pegar. Sente o clima, sente o clima, sente o clima. Vai, vai, já. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pressão. E o nosso amigo Ícaro Carneiro, ele, meu parceiro Mizinho, o homem da Kigbi. Bora, moleque, pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai explodir, vai virar, vai, já! Meu piru tá vindo aí, pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí, pega, meu animal. Meu piru tá vindo aí, yala yala yala yala. Meu piru tá vindo aí, yala yala yala yala. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, rabali, vai. Rabali, vai. Rabali, rabali, vai. Rabali, vai. Entra assim, sai molhado. Vem nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, lá lá lá. E nosso amigo Manzoca da Pedreira, ele comemorando o aniversário da sua filha. Bora, meu parceiro Maílson da família Roxon. E aí, Surama. E meu parceiro, o meu parceiro Júnior disse gordo. Aniversário da Dani. E a irmã dele também tá na área. Segura aí, ó. Bora, bora, bora que vai virar. Amiga Verena e a minha amiga Anne, Anne Ferreira. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou, fingi não ouvir. E aí, Lourinho, família Pitch da Cabanagem. E a mim não quis aceitar. Você, sua esposa, Dália Pitch. O Bruninho também, a família Pitch. O que fez? E o Pedro de Sérgio da Nália também. Mas não vou chorar. Segura o Melody. Lutei por nós dois. Eu quero ouvir, vai. Não vou desistir. Você é meu. Dinho Pressão. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai ler. Nossa amiga Natália. Super Nossa amiga Natasha Poliana. Nunca mais. Alô, Natasha. E as bicolindas também estão na área. Meu amigo Fabinho dos Malas. É. Representando os Caixa Baixa. E aí? Parceiro Ricardo Rios também. Tua Alan Vitor. Tirar o chapéu pra essa dupla aí. Amigo Páscoa lá do Gol do Gini, obrigado pela presença, amigo Ricardo, você. E o Alan Vitor. No peito vazio ficou. Aniversário da nossa amiga Dani. Ela tá no berço, parabéns. Tira com a galera dos amigos da pedreira aí. O nosso amigo Meio Quilo também tá no berço. Obrigado, Meio Quilo. Valeu, fortíssimo Júnior. Leonan. Brasil Paraense, você também, o Alessandro Chegue. Tá todo mundo aí, ó. Não vou desistir. E dia 30, aniversário do Zezinho. Prepara tudo para clube. Você é tchau. Meu. Não vai lembrar de ninguém. O nosso amigo Alan Xavier. Você é meu também. Ele e a Carla Rovende. O casal da bike. Agora é o casal da moto. Nunca mais vai lembrar de ninguém. E aí, meu parceiro Magrão, qual o papo, moleque? Tchau. A referência já tá no ar. A referência. E o meu parceiro Kid do Krogo. Ele é a sua ruiva. Tá. Olha, não pode brigar, hein? Por favor. Com o gordinho. Pega, meu animal. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Bora, Cicinho, bobinha, agora, moleque, já vai. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você... Hoje, hoje. Dentro do carro, hoje vai ser muita via. Dentro do carro. Renanzinho do táxi. Senta. O Nadal, o Demis, o Gelo, Expressão também estão na área. E a nossa gigante Chelsea também estão na área. Amigo Luílo. O nosso amigo Sandro chegando agora. E aí, Bruxelo. Bora, manguinha, bora, bora, bora, bora, bora, bora, na pressão. Toma, toma, na pressão. Toma no caqueado, toma, toma no caqueado. E aí, parceiro Jonas? É agora, agora! Vai, moleque doido, vai! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Tem doida! Tem doida aqui no grupo! Tem doida! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! vai começar, vai começar. Prepara a dentada! E a nossa amiga Juliane! Camarote todo decorado, parabéns pra você, Juliane! Vai! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher. É essa que o produtor gosta, ó. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Essa mulher falando é Elo. Quando dá 5 da manhã, ela pergunta onde é que ele tá. Ele diz que a culpa é dos gordos. É dos gordos, assim, ó. Sentir emoção com o gordo gênio pressão. A referência é impressão. E os carinha que não querem prestar do Castanheira. Já aqui, ó. O Lucas, o Juan, o Júnior Silva, Alberto Martins. E meu parceiro Pato da família Maguari. Sempre representando a minha Maguari. Diego da GDK. E aí, Diego? Bora, Raul Stumando. Olha a Cláudia Buquerque aí, ó. E uma foto antiga no meu Facebook. Cara, aqui, Chumim. Justifica essa parte. E aí, Telequinha? Agis como seu tio. Já tá. Aqui. Já disse que tô firme contigo onde estou. Bora, Ralf, você, o Lucas. Não me foca aí, nós. Já tem um sucesso. Você vai me perder. Vamos assim, ó. Vocês. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Júnior Santorini. Aqui tem chuva de rapa pelejando, chuva de rapa pelejando. Aqui tem chuva de rapa pelejando, chuva de rapa pelejando. Aqui tem chuva de rapa pelejando, chuva de rapa pelejando. Aqui tem chuva de rapa pelejando, chuva de rapa pelejando. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu tô nem aí. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar doidão, hoje eu vou ficar. Hoje eu vou pro rolê. E o nosso amigo Salo da GDG. Ele disse, eu não tô nem vendo. Hoje eu não quero voltar pra minha casa. Meu amigo Alexandre das Passagens também tá na área. E hoje dá início as comemorações do aniversário do meu grande amigo Alan Vito. E só para dia 30 no Paraclube. Camarote 6 tá fechado pro cara, meu irmão. Meu amigo Alisson dos Loucos Pochope. O nosso revoltado do pop por ali, ó. Eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Tu já sabe qual é. Com gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Pressão, pressão. Vamos lá pro croco, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelo na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com gordo e o Dinho. Senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. E nosso parceiro Leonan já manda avisar que dia 24 vai ter um confronto aí. Os humildes da peneira, Juntinho versus a família Maguari. Vai ser lá no Recreio da Nireua. Bicho vai pegar, né? E aí, Renato Reis? Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô? Eu tô curtindo aqui no croco. Se depender do Leonan, pai, eu acho que vai ser pisa. Segura aí, novinha, que eu te levo uma dela. Segura aí, novinha, que eu te levo uma dela. Tô no troco, tô no troco, tô no troco. Usa isso que o Leonan é o atacante, moleque. Tô no troco, tô no troco. Bora ver, bora ver. Tá chegando a hora. E aí, dá o PDK aí agora. Joga a mão pra cima, faça o King, dá um pito. E aí, meu parceiro, garoto Bruno. E o meu parceiro... O meu parceiro Juninho de Marituba, de Segordo, bota a pressão aí, ó. Essa aqui é muito firme, ó. DJ Gil, DJ Gris, ganha do Mauro Som. E aí, Gris? Um desespero. Ainda assim, deu uma passada lá com ele, deu um abraço nele. Gente boa esse moleque aí, ó. DJ Gil, um abraço pra você, Gil. Abraço pro Mauro também, pro Lurian, toda a galera aí. Quero ouvir, eu quero ouvir. Tá! Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Parceiro empresário Betinho Promoções, lá da Palhagem Mega Robson, espetacular também da Bulha ali. Tá ali na retaguarda ali do Mauro Sou. Obrigado, amigo Betinho, você, sua esposa Andrelisa. Esse cara que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, Betinho, você. E a galera do Robson, já avisando que domingo vamos estar juntinhos aqui no Ponte. Alô, Betinho, bora pra cima, que o animal tá na área. Você me perdeu. Iradice tá no berço hoje, parabéns pra você, Iradice! E a galera joga a mãozinha pra cima, e vai no batidão, batidão! E o meu parceiro Kleber Silva, ele que é irmão do meu produtor Leandro Bezerra, veio conhecer o animal, seja bem-vindo, Kleber Silva! E a pressão no bar! É um sucesso da sexta, toca top do Real! Parceiro Marcelo do Luiz, que tá de parabéns pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em frente dessa casa de show aqui, ó. E aí, Marcelo do Luiz, parabéns, sucesso, garoto, pra você. Esse cara conhece. Pra cima! Conhece! E dia 5 de abril tá chegando o aniversário da nossa gigante Xerox. E vai ser aqui, ó. Bora, Luiz, Lu. Os caras de pau. Meu amigo Rodolfo de Segordo. Estamos fechados com o animal. Bora, Maicon Vasconcelos. E aí, moleque, e agora? Viviane Batidão. E aí, Fabiano, já no comando animal. E aí, Fabiano? Sucesso, amigo. Tamo junto aqui, ó. Tinho Pressão. Quando você mandou mensagem pro bate-papo do Face. Olha o Átila. O ícone das aparelhas. Tá pedindo só mais uma chance. Já tá no comando animal. Bora, Átila, pra cima. 30 anos dedicado ao movimento. E no nosso telão, o chute certo paga na hora. O maior site de aposta do mundo tá no telão. E deixando na batida, na batida, na batida. Segurou na batida. Bora, um grande abraço pro grande amigo Mateuzinho também, que tá por ali, passando pano, curtindo o croco. Obrigado, Mateuzinho, o cara que organiza as festas do WhatsApp. Abraço pra você, moleque. E aqui no meu comando animal, ele, meu grande amigo DJ Fabiano, vai dar um toque pra galera. E o ponte lotado do jeito que a galera gosta. E aí, Fabiano, chega mais, moleque. E abraço a galera que veio curtir aqui com você hoje em mais uma sexta toca top de sucesso em Belém. Obrigado, meu parceiro DJ Gordo. Obrigado, Ginho. Sempre é uma honra, um prazer chegar aqui no Ponte Show e ser recebido aqui por você, meu parceiro Ginho. Galera em peso aqui do Crocodilo. É a festa que já tá caindo no gosto da galera toda sexta-feira. É a sexta toca top do Real. Crocodilo e Mauro Som e convidados, né, Ginho? Então deixa eu abraçar aqui, do meu ladinho direito, o Leonardo Humildes, meu amigo Júnior da Pedreira, meu parceiro Carequinha Showman aí com a gente também. E do lado esquerdo tem meu parceiro Romário. Toda a galera reunida aí no Barreiro, bora, Romário! E o Gordo no alivio, e o Dinho vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, dá-lhe, maninho! Obrigado, gordo. Obrigado, Ginho, pela oportunidade do DJ Fabiano, o DJ Moleque Doido, chegar no Comando Animal e ser muito bem recebido pelos irmãos Gordo e Ginho Pressão. Pra cima, maninho! Pra cima! Pra cima! Homem é bom! Homem espetacular! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão! Deixa no batidão! E aí, meu amigo Jorginho Souza! Deixa no batidão! Ele sempre dando moral pro gordo pro dia! Batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Vai, vai, vai! Deixa no batidão! Vai, vai! Só mais uma e eu quero rebolar, rebolar, rebolar! E eu quero rebolar, rebolar! Só mais uma e eu quero rebolar, rebolar, rebolar! Eu quero rebolar! Os caras doidos só querem as bandidas! Os caras doidos só querem as... Bora, Vitor, da panelinha! Bandidas! Bora, Leonardo Oliveira! Bandidas! Tá toda a panelinha aí! Alô, Raul! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida. 50 garrafas de uísque. Agora em abril, no aniversário do Igor. Bora, Igor Neves, bota a pressão nesse camarote aí, ó. Bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver. Bora, Fabinho, cadê tu, moleque? Agora! E o nosso amigo Leandro Navegantes. E aí, Leandro? Alô, Melri. Meu amigo Marcinaldo. Cadê o Didi, rapaz? Meu amigo Pop, toda a galera aí, ó. O nosso amigo Jean Moreno. O Luzinho Pop, DJ Vanilson do Crocodilo. Galera de Abaitetubo, Biquezinho Pop. Meus revoltados do Pop do Sideral aqui, ó. E é sempre em nome do meu parceiro Joel do Gelo, o rei do gelo da terra firme. Segura no telão aí, ó. E a JS Mídia Informática, do nosso parceiro empresário Everton. Bota no telão a JS Mídia Informática aí, neném. Bora, manguinha. Segura. Nosso amigo Dieguinho PDK. Abraço pra você, Dieguinho. Pega, meu animal. O do Dedê é um de invade. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dedê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Joga o dedo pra cima que não tem hora pra chegar em casa aí, ó. Sai do chão! E doida! E doida! E doida tudo assim agora! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E a galera vai endoidando, endoidando, endoidando, endoidando, endoidando. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Assim, assim, assim, ó. O bolso esquerdo só tem. E o direito tá cheio de onça. Cadê a minha torcida do Remo aí, porra? Balança arquibancada, não para de agir. A maior torcida do norte. Nosso lema é vibrar. Dentro do Baenão, bandeirão. Só quem acredita que o Remo vai dar-lhe uma pisa no parceiro do próximo repá aí, ó. Dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Só quem é do Remo joga as duas mãos pra cima aí. E canta bem alto já. Cadê a minha torcida do Pai Sandu aí, ó? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Levanta a mão, bate palma. Vai, levanta a mão. Bate palma, torcida do Papão. Chama! Só quem bota fé que o Pai Sandu vai dar mais uma penha no rima aí. Joga a mãozinha pra cima aí. E partir da bomba da mão. Já, já, já, já. É bigolo. É bigolo. E é bigolo. É bigolo. Uma lista branca, outra lista azul. Torcida do Pai Sandu, dá uma vaiana do rima aí, ó! E aê? Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. 5-7, ela quer o 5-5, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá. Alguém pode dar dois tiros, dois de comando? Pra neger um assalto pica, pra neger um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota. Nossa tropa é o seu coxete de xoxota. Nossa tropa é o seu coxete. Vai, pô! A nossa tropa é o seu coxete de xoxota. Nossa tropa é o seu coxete de xoxota. E a galera vem dançando assim, assim. Amar, amei. E meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido. Hoje gaiola, fica de marola. Senta pro... Só quem vai dia 30 pro Paraclube, dá um grito aí. O baile do presidente tá chegando a hora. De um lado tem Mauro Sou, do outro tem Crocodilo. E no palco central, o DJ FP do Trimbala. E mais I Love Pagode, vai ser pressão. Vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Apaga tudo essa parada aí. Quem tem amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Só quem tem amigo viado aí faz barulho também. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. Cadê o grito das virgens aí, as virgens? O grito das solteiras. Cadê o grito das sinceras aí, ó? Quem tem uma amiga bandida aí, aponta pra ela. E aponta pra ela que tem amiga bandida aí. Quem tem uma amiga safada aí, dá um grito bem alto também. E só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. E canta bem alto essa aqui, ó. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Bigode fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer viu. Já! Senta, senta, senta, senta. Só as mulheres! Senta, senta. E aí, Darizinho? Equipe TF na área, valeu, Darizinho! E o nosso amigo? O nosso amigo DJ? Fora de gastado, bota pra filmar isso aí! O nosso amigo DJ Denilson, lá de Abaitetuba, já confirmou dia 30. O seu aniversário lá no Paraclube vai ser pressão, bora Denilson! Um abraço pra você e todo meu povo de Abaitetuba, um abraço, meu irmão! E aí, Silviane, minha amiga Silviane, lá do bairro do Marco, você tá solteira agora, né? Até quando? Até mais tarde, quando ligar, né? Faça uma missão, let's go, baby. Só quem tem uma amiga fura hoje aí, dá um grito bem alto aí. Papo reto. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. E aí, Jack Paula? Se tá comigo, mina, fica de... Império das rainhas aí, não, ó. Não fica nessa de... Copa de Ferrari? Se atua, pega a visão... Diego GDK, você, Cicinho Bobinho, Leonardo Oliveira, Raul Digital, o Alanzinho também, é a panelinha na área! Não deixa se levar, vou falar de novo... não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho. Se liga! E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. O nosso amigo Denis Noronha, o Júnior, o nosso amigo Michel, o Arthur, o Rariel, tá todo mundo aqui, ó. E no meu telão, a abelhinha mais famosa do Brasil. Olha aqui, Guibi, no telão. Segura meu parceiro Ícaro Carneiro. YouTube não tem jeito. Bota seu shake. É o melhor. É compromisso sério. Não vai na pilha dessa rira aí. Que elas não querem ver você sofrer. A mulher que gostar dessa que eu vou tocar agora. Amigo, mina, fica de boa. Se gostar, vai dar um grito bem alto. Estresse é tu. Se não gostar, pode dar uma vaia. Mas se gostar, vai dar um grito. Agora! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. E agora, Clube Gui! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepe. E aí, Luilson? Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. Diretamente de São Francisco do Pará. Que comeu. Pra curtir o som, galera, valeu! Crocodilo Baiano. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Que comeu a minha tcheca, o Gabriel do Boré. Agora, como é que é? Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. E aí, parceiro Rafael? Sai molhado, é nesse vai e vem. A nossa cura com o VIP. Vai, aqui do lado direito, vai, Rafael. Vai, vem, vai, vem. Vai, vem. É nesse vai e vem. Vai, vai, vai, vai. Dia 30 tem SP do Trimbala. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Tudo balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu... Vai ser assim, vai ser assim, ó. Balançou, a brisa subiu pra mente. SP do Trem Bala, Crocodilo, Mauro Som. E aí, Love Pagode no Paraclube, dia 30. Vale do presidente Renato Reis. Vai ser assim, vai ser assim, ó. Esse animal é muita onda. E aí, Marcos Serra? Pega a visão, JCC. E aí, Malzinho, pega a visão, Malzinho. Hoje tem Estrela do Norte lá no setor, lá no Guamá. Ele vai invadir, já falou. Bora, Paturi! Paturi vai junto, moleque. Jamaica Design. Seu amigo Andrezinho do ar-condicionado, bom Andrezinho. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E nosso amigo Breno do Uber. Saco, boto o colchão. E aí, Breno? Tudo verde. Bora, Bruno. A mil grau, né? Do chão, do chão. Eu vou te mais pálvora. Lá no chapadão. Eu vou te machucando. Meu amigo Patrick Canelada. O filé da TF, o Bruno da CB tá na área. Segura, Alan. O Droll, a Dona Erika, o Alan GDS. Tá todo mundo aí. E as meninas GDS. Qual foi, Luiz? Diretamente de São Francisco. Jiu-Jitsu com a PDK aí, ó. O Deco com a sua ruiva e o Jiu-Jitsu com a sua ruiva. Agora me deu medo. Rapaz, eu confundi uma com a outra no dia desse. É a PDK na área, mano. E aí, meu parceiro, bigodinho? Olha a rasga de dinheiro aí, ó. Apresente. Nossa amiga Adriane Maia, a Natália Borges, você e a Luciana Mendes, tá todo mundo aqui, ó. As bicolindas estão na área.